pessoas, aqui olhando Petrelli, um dragão não é um escravo. É, aqui é o Derek, e solta a Mariola que o louco se revelou. Aqui é Yuri Stankov, poder é poder. Aqui é o Seu TV, vamos ferrar. Aqui é o Ramon Andrade e... Oh! Você vê que cada cast é um animalzinho diferente, né? O outro era o viado, esse sei lá que bicho é esse. Dessa vez ele é um corintiano. É um corvo. Muito bem, pessoas, vamos começando aqui o quarto episódio do Locutopia Cast, edição especial Game of Thrones. A gente vai tratar aqui do quarto episódio da terceira temporada, onde parece que as coisas realmente começaram a acontecer de verdade. E fugindo um pouco da ordem do episódio, eu queria começar puxando uma cena que é no começo, mas que eu não entendi muito bem, que é a cena que aparecem os corvos e o Sam dá um dedal pra guriazinha lá, e eu confesso que eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas eu não entendi o que foi. Na verdade, ele não dá um dedal, ele pega de volta. Ah, ele pega o dedal. Porque na outra temporada, quando eles passavam por lá, pelo cráter, a Goiva tava triste, porque ela, como ela tava grávida, ela tinha medo de que o filho dela fosse um menino e ela tivesse que dar o menino embora, que foi justo quando o Jon Snow descobre lá o segredo do cáster. E aí o Sam, meio que pra, sei lá, tipo, deixar ela mais tranquila, fala que vai voltar pra proteger ela e dá o dedal, que era da mãe dele, pra ela guardar até que ele volte. Ou seja, né, se seu filho tá pra ser assassinado, toma aqui um dedal, tá tudo certo. Toma uma dedada que tá tudo de boa. Eu já ouvi isso antes, mas tudo bem. Já tentaram resolver um problema seu? Uma dedada? Não, não, não. Um déjà vu, tive. But you've come mincing all this way for something. So? Might I sit? No. Come. I've heard you're such a clever man. I'm curious why you sought me out. Pegando essas cenas aí que ficaram meio assim off, né, no episódio, cara, que talvez o pessoal não tenha entendido, e principalmente agora a cena que eu vou falar também, que o pessoal que leu o livro ficou meio assim, what the fuck, foi aquela cena da Sansa conversando com a Margaery, e a Margaery oferecendo pra Sansa ser levada pra Jardim de Cima, e se casar com o Loras Tyrion, velho, que, tipo, não tem nada a ver, né, tipo... Ele, na verdade, era pra ser um cara da guarda real, meu. E não... O Loras é juramentado, né? É juramentado. É, mas na verdade, assim, acho que antes da gente puxar essa cena, ela só faz sentido se a gente falar da conversa do Munha com o gordinho lá, o Varys. Porque, na verdade, o que acontece? Ele vai lá falar com... E agora eu nunca mais vou lembrar o nome dela, porque eu sempre vou chamar de Munha. É o seu nome. É Munha. É o seu nome na versão verdadeira dele. Ele chega pra conversar e rola aquela vendetta foda no começo, né? Dela não... Ah, posso me sentar? Não, não pode. E ele quem leva a informação que o Mindinho estaria pensando em fugir com a Sansa. Porque ele vê lá o registro do navio, que tem dois colchões, etc. O fato deles escolherem ele é porque na série não tem praticamente outro personagem que a gente conheça do Jardim de Cima. Então foi quem eles arrumaram, que a intenção, na verdade, é prender a Sansa lá, né? Porque ela é importante, ela é a chave pro Reino do Norte, caso o Jon Snow caia. Jon Snow ou Robert? É, o Rob, é verdade. Mas então, mesmo assim, no livro, na época que começam com esse negócio de o que vamos fazer com a Sansa, você ainda não conhece o Lorde lá, que é o Lorde Supremo do Jardim de Cima. É aí que eles começam a falar disso, que é o coxo lá, o velho coxo, que aí ela casaria com ele, só que aí a Sansa pensa... Que falam do Lorde Tyrell e eles acham, e ela acha que é ele, que é o Loras. Mas depois até rola, tipo, uma zoada que a Olenna faz com ela. Que tipo, ah, você achou mesmo que era ele, ele não pode, aí explica que ele é juramentado, blá blá blá blá blá blá. Sim, mas você não percebeu que na série da TV o Loras não está usando o branco da guarda real. Oh. Olha, esse TV, caralho. Depois de 4 episódios, o cara contribuiu. Eu falei que valia a pena manter esse cara no cast. Foda. Na cama de esculacho, na sala ou no quarto. Mas então, isso que o TV falou é uma coisa importante, cara. Que eu fui me ligar que ele só usava aquelas roupinhas lá com as flores, uma roupinha mais dourada, né? Tipo, não tava usando a roupa branca, a armadura da guarda real. Que, tipo, no livro, eles até tipo, frisam bem pra armadura branca, a capa branca, e a capa tá grudada na armadura com baita de um broche de uma rosa, né, que é o símbolo do Tyrell. E esse broche é bem grandão, assim, de jade, eu acho, não sei, assim, mas umas pedras bem preciosas e ele, o broche muito bem feito. E, cara, mas eu, na série, eu me lembrava que ele tinha recebido o manto branco. Ele tinha recebido essa honra, mas eu vou ter que rever o... Não lembro disso, não. É, eu vou ter que rever o primeiro, a primeira temporada, a segunda, eu acho, não me lembro onde que acontece isso, que eu tava imaginando que isso acontecia. Mas eu vou ter que rever essa cena, cara. E eu achei... Se aconteceu, foi na segunda temporada, porque na primeira ele não aparece, né? Parece, não, claro que aparece. Na segunda. Não, e uma outra coisa que é importante falar dessa cena, rapidinho... Porque na semana passada a gente até falou sobre os escudos de cada casa lá. Sim, o pessoal que o Robby tava encarnando o lobo e tal. E até a camarada aí do Oleno fala que... Começa a falar, né, de todos os caras, assim, que ah, é legal ser um lobo, é legal ser um leão. E a rosa é o quê? Que é uma bosta. E aí ela fala até o lema deles lá, sempre crescer forte, né, um negócio assim. Crescendo forte. Ele fala, ah, que bosta, não tem força nenhuma. A própria Sansa, a gente tá falando da Sansa aí e do Loras, isso daí mesmo pra Jardim de Cima, pra unir a Sansa com o Loras, é bem o que eles comentaram ali, o Varys e a Olenna na cena anterior, sobre os exércitos do norte se juntarem a favor de um Stark, né? Porque se o Robb morre, né? Então todos os exércitos do norte vão servir ao marido da Sansa Stark. É, que é o que ele... A jogada lá que o Varys diz que o Mindinho tá tentando, né? Que ele já tem terra, ele já tem poder, ele falta a ele um exército, que ele conseguiria... Uma coisa que a gente não falou até agora é que tem no livro, que não tem na série, que nesse terceiro livro, uma coisa que é bem clara são uma grande quantidade de boatos que tá rolando por Westeros. Assim, um deles é disso do Joffrey ser um filho da puta, tipo, todo mundo sabe, e é uma das coisas que o Stannis usa. Mas uma, assim, a chave principal do Stannis estar atrás da nomeação é que ele faz até, tipo, flyer sobre a relação incestuosa da Cersei e do Jaime. Isso não apareceu na série. Então eles meio que deixaram de lado, acabaram deixando de lado todos os boatos que rolam por fora na série. E aí algumas coisas acabam ficando meio desconexas mesmo. É, mas porque se eles fossem fazer um plot pra cada um também, seria ter que ter 30 episódios. Né? Eu queria perguntar do Doug se eles cortaram o irmão paraplégico do Roland. Então, esse paraplégico que é o senhor do Jardim de Cima, né? Que é ele que casaria com a Sam. Pois é. É, ele não é o senhor, ele é o herdeiro de Jardim de Cima, né? Porque o senhor é o filho da Olenna. No caso, o paraplégico seria o neto da Olenna. Um irmão da Marjorie. É, exatamente. Só que o Piá é paraplégico e até isso é uma zoada no livro, porque, pô, a Sansa não, sempre... Não, é que ele é paraplégico, ele é coxo. Sempre... Não, o nome dele é Willas. Willas, isso. Nossa, você tá com a Wikipédia aberta aí, né, caralho? Não. Não, mano. Fala sério. O senhor TV economizou os três primeiros episódios pra gastar no quarto. Eu tô achando que o senhor TV tava usando algum tipo de droga e parou essa semana, porque tá muito diferente. É que eu tô comendo. Você passou três semanas sem comer. Aí comeu hoje, o intelecto voltou. Mas nesse núcleo ainda, tipo, do Varys, da Olenna, toda essa parada que tá acontecendo em Porto Real aí do Mindinho também, querer, além de ser o senhor do leste, né? Senhor de... Como é que se chama? Aquela região lá? Senhor do Vale. Além dele querer cobiçar ser o Senhor do Vale, e agora ele quer ser comandante dos exércitos do Norte, né, cara? Que, tipo, ele quer a Sansa também, o cara quer tudo, o cara é... Mas essas cenas aí, todas essas, né, que juntaram esse arco do Varys, da Olenna e da Sansa, é muito interessante porque apresentou bem... O Varys, a história original do Varys, né? Logo lá no começo, ele naquele diálogo com o Tyrion, onde o Tyrion tenta descobrir se ele tem alguma prova de que foi a irmã dele que tentou matar ele, né? Que ele já sabe, mas ele quer uma prova, né? Pra apresentar perante um tribunal. E o Varys fala que só tem sussurros sobre isso, né? E é contada ali a história do Varys, meu, que eu acho muito massa, que é um personagem muito inteligente, tão inteligente quanto o Mindinho. E é um personagem que, pelo menos na minha percepção, nas primeiras temporadas, ele era sempre jogado só como um fofoqueiro, né, como um cara que tinha muito espião, etc. Exatamente. Mas não davam muita importância pra ele. Ele era um cara útil, digamos assim. Uh-huh. Ali você tinha que tomar cuidado. Agora ali não, deram mais profundidade pra ele. É, ali já foi apresentado assim que o cara, tipo, ele já foi ladrão, ele já... Então ele tem muita história ainda que não foi contada e vão contar provavelmente mais pra frente, né? E, pô, o cara... conhece tudo, né? Até o pessoal lá do outro lado do mar estreito, ele fez o cara que cortou, que tirou o pinto dele, né? O pintinho dele. Como é que tu sabe que é o pintinho? Porque ele falou? Sabe que ele era um pintinho, pintinho porque ele era criança quando cortaram. Boa! Mas no terceiro livro ele ainda não contou, ele conta mais pra frente, né? Porque eu lembro que no terceiro livro, várias conversas dele, assim, ele meio que tenta incitar pra chegar nessa conversa e contar pros outros como que ele foi cortado, e ele nunca fala. É, não deve ser uma coisa muito tranquila, né? Ele fala, ô, beleza, eu sou fulano, então, cortaram meu pinto. Meu saco, né? Com um gancho, né, cara? Caralho, velho, imagina só a dor. Mas aí o bacana dessa cena é no final, né? Porque ele vai falando tudo com um pé de cabra lá, abrindo uma caixa. E também essa é uma daquelas licenças poéticas, assim, que só acontece nesse tipo de coisa, né? Porque eles tiveram a conversa exatamente no momento que o cara tava com a caixa ali abrindo. Uh-huh. Mas ficou bem legal, assim, no final. Ele acaba, a hora que ele termina de contar a história, ele tira a tampa da caixa lá e tal, o cara que castrou ele, né? E nessa cena é a primeira vez que é citado, das três vezes que vão ser citados os tais deuses, né? Que eu não sei se estão falando de um deus ou se estão falando sobre os dois deuses ali. É o Senhor do Fogo, né? Que ele viu que uma voz saiu do fogo. E... Não, o Senhor do Fogo, né? É, o Senhor do Fogo, é realmente diferente. O Senhor da Luz, é. Não... É o da Luz ou do Fogo, isso. Ele não falou, não. O da Luz e o do Fogo é o mesmo, cara. O Senhor da Luz, o Senhor... que mostra a verdade através das chamas, tudo isso. Mas aí a gente tá falando do mesmo daquela... Sim. Da mulher, da é. É, porque até porque lá naquele lado, ele é muito cultuado, cara. Existem templos gigantes. Tanto que o Taurus de Myr, ele veio daquela região, né? E ele era grande amigo de Robert Baratheon e tal. E pregava essa religião pro Robert Baratheon, quando o Robert Baratheon era vivo, hein? O Brotherhood lá sem bandeira, eles também cultuam essa... Só nessa Sim, religião o, também. O Dandarion. Né? Então, ali eles não falam nada, só falam de um deus único. Agora, não, quem eles é falaram deus, da eles luz. Não falam. Falam sim. Não entendi isso não, entendi que eles não, falam. Não, mostra um sim. Deus único e verdadeiro, se não me engano. Nas cenas do próximo episódio mostra. Senhor TV, sempre, você senhor leu TV, o novamente. Livro? Não, ele viu a premiere do próximo episódio. Sim, ah, e lá ele mostra. Ah, tá. Senhor, lave sua boca imunda antes de cagar a regra aqui. Não que cagar a regra, rapaz. O comercial na HBO, pra quem tem HBO, né? Que não é o caso de vocês. Mostra. Fica passando os comercial do Premiere da próxima é, né? Episódio. O custo de vida na cidade é maior. Eu sou rica, né? Boa. Eu sou índio rico. Eu sou rica! Eu sou rica! Em Westeros, sempre que eles se dirigem ao rei, ao Deus único, Deus mimimi, Deus não sei o quê, é esse Deus da luz aí. E do fogo, então você já sabe. Agora me explica, como é que eles têm essa religião? Como é? É que nem tem a religião dos como sete. Como é que eles têm a religião? Eles fizeram, inventaram, sei lá. Não, porque tu falou que tem, é mais influente no outro Sim, lado. Não, é, influ... é mais influente do outro lado do... É que nem lá na Ásia, meu. O budismo é muito mais influente lá na Ásia do que aqui. É, então, mas eles são feiticeiros, então. Idiota! Idiota! Terminou a comida, né, TV? Quem é que tirou o sanduíche dele? Chamou esse cara podcast mesmo? Os comentários inteligentes eram só até 15 minutos. Depois ele voltou a ser TV. Depois ele voltou a ser o TV, né? Passou o buff da comida, né? Pegou a comida, 15 minutos de buff e acabou. Ai. She might be. But it's me you'll fight. Mas então, agora passando pra essa cena do Beric Dondarrion que a gente tava falando, cara. O Beric Dondarrion, eu achei muito legal. Tipo, eu não tava achando que ele ia ser introduzido agora tão rápido assim, mas daí, com o acontecimento desse episódio... Eu vou refazer uma pergunta que eu fiz hoje mais cedo, conversando em off aí, antes da gravação. Quem é o Beric Dondarrion? Ele é simplesmente um dos caras mais fodas de Westeros. É, mas é porque ele começa a aparecer agora só. Ele é o líder do Saltimbanco Sangrento. E ele meio que é, tipo... Saltimbanco Sangrento? Não, é... Não. Não é da... É, mandaram sem bandeira. É, não, confundi aqui. É, porque só pra não perder, né? A cena começa, na verdade, com o cão sendo levado lá pra uma caverna e tudo mais. E a hora que chega na caverna, eles estão aí fazendo o julgamento dele, né? Vão acusando ele de alguns crimes que, na verdade, não foram dele, foram do irmão dele. E ele vai rebatendo as acusações ali, meio que deixando o pessoal sem argumento. E a Arya, galuda como sempre, se mete na conversa e lembra a morte lá do filho do açougueiro. O Mico. É, e aí fica uma situação em que ele realmente admite que ele fez, então os caras conseguem um crime pra poder condená-lo. Não. E a pena dele é a de... Vai ser... É a pena não, né? O julgamento... Mas é que ele fala que como não tem como provar comprovação nesse crime, não tem como saber se é verdade ou não, porque ela é a única testemunha, eles vão deixar na mão dos deuses e ele vai ser um julgamento sobre combate. Então ele vai ter que lutar e aí o... Ele primeiro ele zoa todo mundo, né? Porque ninguém meio que quer lutar com ele. E aí o próprio Dondarrion se oferece pra lutar contra ele. É, então. E ali ficou um pouco estranho pra mim, porque ele não tinha sido apresentado até então na série. De repente... É, nos dois primeiros livros ele é apresentado. Se tu se lembrar, ele participa do torneio da mão e tal. Ele é... É que assim, no livro tem todo um plot de um negócio de uma espada que pega fogo. Que é o cara que meio que seria o... Como chama? O enviado desse deus. Ele teria uma espada que flamejante. E o Dondarrion, ele usa um truque. Que meio que todo mundo sabe que é truque. Pra ter uma espada flamejante. Aí no torneio da mão ele aparece com essa porra de espada flamejante. E até o Stannis também usa esse negócio. Mas como eles cortaram isso da série, não teve nenhuma vez que falaram. Essa espada ela se luminífera. Chama luminífera, né? E quem segurar ela, na verdade, quem tiver essa espada vai ser Azor Ahai. Vai ser o renascido Azor Ahai. Que é o grande servo do Senhor da Luz, que vai destruir o outro. Agora, tem cacife pra derrubar o cão? Até é tem, brabo também. É, então, é que o Dondarrion, ele também, ele é um... É que ele é experiente em batalha, ele é bom cara de batalha, mas tem um problema que ainda não foi apresentado, que eu não vou te dar spoiler. Ok. É, porque eu até achei que eles fossem mostrar a batalha hoje, mas ficou pra algum próximo episódio. Antes de conhecer o personagem, não tava dando muito pra ele, não. Agora, pelo que vocês me falaram, pode até ser, mas pra derrubar o cão também não é qualquer um, não. Ah, depende. Se souber o ponto fraco dele, né? Se alguma tocha daquela ali, o cara já vai correr pra parede, já. Olha só o Derek sendo inteligente, hein? O Edward também não era fácil de derrubar e derrubaram ele na pilantragem, mas derrubaram. É, pois é. Porque ali, se você julgar pela situação, é muito mais fácil alguém pilantrar. É, mas que nem num negócio desse de combate, de coisa de combate aí. É, o Bron. Quando você viu na temporada passada o Bron lutando contra o cara lá do Zarin, você achou que ele ia ganhar? Não. Então. Can't say that I've ever seen a man drink horse piss that fast. Agora, um outro núcleo que eles trabalharam bem nesse episódio também foi o Jaime com a gigante, né? Eles viajando e ali eu confesso que eu me surpreendi. Já começa com o Jaime andando a cavalo e ele tá com a mão dele numa cordinha no pescoço. Só que ele já tá passando mal, né? Porque até tá perdendo sangue, essas coisas. E aí ele meio que cai do cavalo, né? E mandam ele alguém ajudar ele. Ah, a Brienne, né? Manda alguém ajudar ele. E ele pede água, dão um xixi de cavalo pra ele, começam a aloprar ele e ele tenta sair na mão. E aí quando vocês... Aquela cena ali... Rapidinho, essa parte aí do mijo do cavalo, Eu fico pensando assim, tipo, será que eles planejaram aquilo? Ou eles sempre carregam assim um... Um potinho assim cheio de mijo de cavalo pra dar pra alguém, sabe? Teste de urina e fezes, nem era mijo de cavalo, era água mesmo. É. Eu, na minha opinião, nem era. Ele sabia, o cara pediu água, o cara tá todo feliz lá. Eu acho que é. Eu daria água e depois falaria que é mijo de cavalo, numa boa. Eu acho que era mijo. Não era não. Porque pra dar ânsia de vômito no cara, meu... Meu, se... Não, assim, se fosse realmente, acho que ele sentiria o gosto, né? Algo do tipo. É, mas há quanto tempo que ele tava sem beber ali? Porque, imagina, você tá todo fudido, perdeu sua mão, no meio da lama, né? E aí o cara vem e fala que você tá tomando mijo de cavalo, quer dizer, não precisa de muito pra você ter uma ânsia de vômito. Sei lá. Mas de qualquer forma, se foi trollagem ou não, foi bem quando eu li essa cena, como eu ainda não tinha começado a gostar do Jamie, eu achei muito legal ver ele se fuder. Ah, eu como já tô no quinto livro, eu fico meio triste, meu, com essas coisas que passaram com ele. Ele é um dos meus personagens favoritos do quinto livro, cara, até o quinto livro. Ele se torna caralho, um dos meus personagens favoritos. Isso, É, mas a gente não precisa saber o que aconteceu. É, eu não quero saber se ele tá vivo até lá ou não, sabe? Ah, tá. É incrível, a pessoa solta os spoilers não. Aí do nada. Relaxa, ele morre no final dessa temporada, relaxa. Cala a boca! Uma coisa que não mostrou na série ainda, pelo menos, né? Mas eu acho que também nem vai dar muito tempo de mostrar. É que um dos principais motivos dele passar mal não é nem tanto, tipo, pelo sangue ou pela dor e tal. É por causa do cheiro. Porque começa a apodrecer o braço dele e começa a ter um cheiro muito ruim. Porque, assim, as pessoas não aguentam ficar perto dele e ele começa a ficar muito enjoado mais por causa do cheiro. Tá tão infeccionado que ele nem sente mais. É interessante, ele conseguiu sentir cheiro de alguma coisa ainda, né? Ele passou um ano sentindo o cheiro da própria merda, né? Ah tá, e depois até nesse mesmo post aí eles começam a discutir uma coisa que até eu e o Derek tava discutindo antes de gravar o episódio. Foi a toda essa humilhação que ele tá passando, né? Depois ele até comenta que perdeu a mão dele, né? E era a mão da espada dele e tal, e ele frisa bem isso, que ele perdeu tudo que ele era. Então, eu acho que até essa é a última cena do Jaime no episódio, né? Conversando com a Brienne, e ela até incentiva ele a sobreviver e tal, a não desistir. É, que ela até fala que ela sabe que ele ajudou ela, né? Que a coisa da Safira é por causa da água e não porque tem Safira de verdade. Uma coisa engraçada, cara, também, uma coisa que eu gostei bastante foi a transição da última cena do Jaime, que tipo, meio sobrepôs o rosto dele no rosto da irmã dele perguntando por ele, pro Tywin Lannister, que é uma das coisas que eles estavam deixando meio de lado, acho que deixaram meio de lado na segunda temporada, agora eu não me lembro, mas desse amor entre os dois, entre os dois, né? E, tipo, e ela lutando ali, pedindo pro pai dela fazer alguma coisa logo pra trazer o Jaime de volta, porque ela precisa dele. O que eu gostei dele, foi o cala a boca que ele deu nela. Assim, se pelo seu irmão zoado eu comecei uma guerra, o que você acha que eu vou fazer pro meu primogênito? É, não, foi lindo. Ela falando que ela deveria ter mais importância, etc, mas ela toma, e mais uma vez, né, o que eles têm feito, a gente até conversou sobre isso, acho que no segundo episódio, daquele diálogo do anão com ele, o cara tá realmente botando as garras pra fora, né? Elas estão trabalhando ele como ele deve ser, na verdade. Como é que ele dá? Ele toma um corte ali, ele dá um cortaço nela, o que, que você tá fazendo aqui ainda, tá ligado? Tipo. É, não, ele pega a cara, ele para de escrever, na verdade, né? Porque ele não dá atenção pra ela no começo, escrevendo. Aí ele para de escrever e fala, tá bom, então vamos lá, me diz o que você tem, contribua. Né? Aí ela vai, fala umas besteiras, ele toma a invertida e volta pros papéis, assim, tipo, ignorando por completo a presença dela. Porque ele diz, o que você tá fazendo aqui ainda, né? Uhum. Depois a gente tem também a cena do Theo, né? Do ótimo do personagem, que não tá no terceiro livro, mas eles botaram na terceira temporada. E que finalmente o bastardo se revelou, né? O cara realmente era o bastardo do do Rose Bottom. Não, e legal é que a gente tava falando uns minutos atrás aí sobre trollagem, e essa cena foi a trollagem... Épica. Épica. É engraçado a cara que ele faz. Eu gostei. Né? Trouxe ele de volta, ele matou os outros. E o Caio, o Tio faz uma cara de puta merda. E aí ele muda totalmente a cara ali, né? Ele arregala o olho, faz aquela cara bem de louco mesmo. Aham. Né? Muito bom, cara. Agora você viu que ele tá aí mais do que pra limpar o chão, né, Dani? Aham. Agora ele vai limpar o chão com o Tio. Mas assim, vocês tiveram a impressão que essa, que tudo isso, toda essa trollagem, apesar, não foi só uma trollagem, foi meio que pra pegar umas informações dele também, porque ele foi o tempo todo jogando um verde, ou fui só eu que tive essa impressão? Não, mas exatamente. O cara é muito... O Ramsay Snow é muito psicopata, né? Muito psicopata mesmo. Tipo, ele faz as coisas assim, ele mexe bastante com a cabeça da pessoa, não só com o corpo na tortura, eles mexem, mas também com a cabeça do cara. E uma parte bem interessante aí foi o Theon falando que, tipo, o verdadeiro pai dele perdeu a cabeça, né, em Porto Real. Morreu em Porto Real. Então, rolou um momento querido de Van ali na... Cara, no corredor, né? Isso não... Yuri, me corrija se estiver errado, isso daí não chegou a ter ainda nos livros. Não, pelo menos... Teve sim. Não. Não, no quinto cara, livro, não no quinto livro ele não fala quero, que queria não, ser um quinto Stark. Quinto livro. A gente tá falando do terceiro. Estamos do terceiro. Então, no quinto livro ele fala que queria ser um Stark e que se sentia chateado pela forma de como tudo terminou. Ô, senhor, você vê... Peraí, parênteses de tudo. De onde você tá tirando essas informações do livro? Porque eu li. Caralho, ele deve ter arrumado um resumo, um cheat. Não, que... Coisa. Nossa. Eu não li o livro inteiro. Eu li a sinopse. Algumas partes. Ai, meu pai. É isso que me intriga, entendeu? Que ele ter falado isso, acho que eles estão querendo demonstrar isso já, logo. E não, parece então, que cara, na série tá eu... tudo adiantando, cara. Eu li o quinto livro e eu não me lembro dele se expressar dessa forma. Até porque eu não vou comentar sobre o Theon do quinto livro, mas... Cara, eu não me lembro de nenhum momento, e quem leu o quinto livro sabe de toda a história, sabe o que se passa e tal. E, meu, eu não lembro, se alguém até que tá escutando o podcast se lembrar da página, por favor, me avisa aí nos comentários. Porque... Lógico, a pessoa vai estar tá ouvindo falando, na página 374, terceiro parágrafo. Não. Versículo 4. Não, eu tô falando pra depois botarem no comentário e eu comentar no próximo episódio, entendeu? Tá, mas o fato é que ele deu uma de menino arrependido, com o rabo entre as pernas. Interessante que eu já sei de mais um personagem que vai estar ali, vivo no... Não, mas isso a gente já tinha falado, Derek, porque isso, eles adiantaram do quinto livro. É, meu, não. Eu sabia que ele voltava do quarto, que ele não tava, ele não participava do ele terceiro, ele volta no finalzinho no do quarto. Agora que ele tava no quinto vivo ainda, eu não sabia. Você vai começar a reclamar, eu vou te dar um spoiler que você vai chorar, então fica quieto aí. Eu sei onde você mora. Você não sai de casa, nem fico preocupado. É, eu saio. Vixe. Open the doors. Joffrey. Wait. Mas a gente esqueceu uma cena que, na minha opinião, foi uma das mais importantes... Não, mais importantes não, mas... Uma das mais significativas desse episódio. E olha que ela tem... Não, por favor, ainda tem outra que você não falou, além dessa. Não, essa gente, é de deixar pro grande finale, meu filho. A gente não... Calma, ele nem falou que cena é, hein? É. Eu já sei o que é. Eu tô falando de um plot que a gente já trabalhou aqui, mas a gente esqueceu completamente de falar. Que é... Aquela cena em que aparece um Munhá conversando com a rainha no começo, sobre os filhos, né, que ela meio que dá uma cutucada no, na rainha, questão dos filhos, que ele não nos ouvem, eles ficam se botando em perigo e blá blá blá, e aí eles já cortam pro Joffrey com a noiva dele, aquele diálogo bonito, adolescente, mas que depois ela convence ele a abrir os portões e saudar o povo, dizendo que o povo o povo ama, né? E aí eles saem, as pessoas começam a gritar primeiro o nome dela e depois o nome dele. E ela dá uma... A hora que ela abre os portões, assim, ela meio que dá uma olhada pra trás, que a rainha fala pra ele não sair. Ela dá uma olhadinha com um tom de quem manda aqui sou eu. É, exatamente. E eles saem e ali, acho que vai começar a voar pena daqui pra frente entre a noiva do Joffrey e a rainha, porque ela tá literalmente botando as manguinhas de fora, né? Porra, a Kate Perry tem uns peitão, né, cara? Puta que pariu, falou 10 minutos da cena. E o cara só tava pensando no peito. Com o peito dela. Eu só tava pensando. Mas... Não, da Kate Perry. Louvável, dá pra entender. Que o Derek me mandou aqui agora, mano. Nossa. Caraca. Sei de nada, ai, não. Ai, valeu, Derek. Estragou é muito toda bom a história. Saber que as pessoas estão prestando atenção. É, muito obrigado, Derek. Não, mas é verdade. Cara, eu, sinceramente, desde o segundo episódio, eu já vejo que as penas vão voar ali. Né, porque, caraca, elas estão se bicando e a Margaery veio pra tomar controle. Agora, eu não achei essa cena grande coisa, pra mim não me acrescentou em nada, tipo... Podia pra mim sido, também não. Com a quantidade de outras cenas que teve no episódio, nossa, é tipo, as outras cenas foram... Todas as outras vezes que a gente já falou... Nossa, cara, mas se você abrir o episódio aí e voltar nessa cena... Eu acho o que é mais, o que tem de mais forte nela é que a hora que ela fala que os portões se abrem e a rainha fala pra eles não irem, ela dá uma olhada pra trás, assim, num tom de superioridade, sabe? Como quem diz, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Que até agora elas vêm se bicando, mas a Marjorie, ela tá naquele papel de coitadinha, fazendo, cumprindo com as funções dela, sabe? Uma coisa mais um pouco submissa, ela só... Mesmo com o Joffrey, ela manipula ele, mas sempre de uma forma como se ele tivesse, sabe? Ela faz o que ela quer, mas convencendo o Joffrey que é o que ele quer, na verdade. Mas ali não, ali é... Volta a cena e pausa no olhar que ela dá pra rainha, tá ligado? Ali fica uma... Eu achei que ficou muito forte, cara. Foi uma coisa de, ó, cala a boca, quem manda aqui sou eu, você não apita mais nada, sabe? Inclusive, eu tô achando que ela tá mais agressiva do que no livro, né? Nessa época, né? Porque... Não sei, isso assim, pensando do jeito que ela tá, isso vai dificultar bastante a vida dela com o que vai acontecer. É, mas eu acho que ela já está, tipo, preocupada que ela foi falar com o pai dela, né, sobre isso. É, então, é uma cena, né? Aí, no começo do terceiro livro, cara, todos os episódios da Cersei, todos os capítulos da Cersei, ela sempre frisa, pra ter noção, o pessoal começa a achar que tanto que o pai dela ali achou, né, que, pô... E retardada. Por quê? Porque todo mundo começa a achar que ela tá ficando maluca. Ela tá ficando maluca por causa dos Tyrion e tal. Porque é rosa pra todo lado, ela não pode ver uma rosa, ela tem ataque de... Pelanca. Caraca, é bem loucona mesmo, ela vai ficando, né? Ataque de pelanca, ela vai ficando bem loucona mesmo. O segundo, na minha opinião, mais importante plot desse episódio foram os corpos com os Lord Comandante morrendo, né, meu? On hand, I shall have your head. É, eu tava rezando pra o Krasta morrer, né? É, eu esperava, porque eu tenho, assim, uma coisa pra quem tá ouvindo o cast. Domingo à noite, não abram o Facebook. Porque se você não tem HBO, você vai tomar um spoiler na cara. Que eu tava todo feliz e satisfeito. Em casa, abri um... porra do Facebook, aí era logo no começo da minha timeline, tava mataram o Mormon, não sei o que, eu falei, puta que pariu, né? Então, desde que eu comecei a assistir o episódio, eu já tava esperando pra ver como ia ser, o que estragou um pouco a cena pra mim, mas, de qualquer forma, foi muito foda, né? É, eu não esperava nem de perto aquilo, porque, tudo bem, ali ninguém prestava, e bastardos e sei lá mais o que, né? Mas, de certa forma, eles estavam sendo controlados ali, né? Porque eles sabiam que aquilo ali era a última chance deles, né? Ô, Derek, ou era aquilo, ou era uma forca, não, não o cara barbudo, o outro que também começa a briga, ele já tava no não limite. É o maluquinho de Torchwood? É o médico, né? Eu ia falar isso. Exatamente, é ele mesmo. Então, eles sabiam que aquilo ali era a última chance deles, né? Mas depois que eles passaram lá com os Walkers, e aí depois voltaram passando fome... Alguns morreram no meio do caminho, né? E o cara lá, tipo, segurando a comida, dando que ele tava dando? Sopa pra eles, algo do tipo? Ah, sopa velha lá. Né? É, de porco. Era pão, não era? Era pão com serragem. É, até que ele reclama quando ele fala que, ah, tem pão, e fala, ah, mas no pão tinha serragem. E fala, ah, mas eu preciso alimentar minhas mulheres e tal. É, eu imaginava que ia dar alguma confusão, mas... Não, acabar com os não corvos acabou ali? Com os corvos. Não imaginava. Realmente, cara. É, não, também não. Não, e nem é o que, os que estão ali. Acabou aqueles que estão ali. Teve uma revolta. Ainda, então, mas aí, eu tava falando com o Doku. Os que estão a favor do Mormon estão saindo na mão com os... Então, mas eu tava falando com o Ramon, parece que a quantidade que tem lá na base é menor do que o pessoal que foi, né? Cara, a quantidade é menor. Todos os patrulheiros foram pra lá da muralha e outros homens da Patrulha da Noite também, né? Tipo, um patrulheiro é aquele... Você sabe a diferença, né? Tem os ferreiros, os patrulheiros, tem os... Até que o Jon Snow era no começo, é um... Esqueci a palavra. Estagiário. Intendente, tem os intendentes, tem não sei o quê. Tem várias divisões. Na muralha, não mas sobrou é que tem... nada de guerreiro. Tem o outro castelo. Eu não me lembro do contingente e tal... De Atalaia Leste. É, então, em Atalaia Leste, eu não me lembro qual é a galera que tá lá. Mas não é uma galera como de Castelo Negro, cara. É bem pouca gente. São mais os... Como Atalaia Leste é um porto, né? Mais usado como porto. São mais o pessoal que mexe com navio, essas coisas assim. Então, tipo, as forças da Patrulha da Noite foram esmagadas, tá ligado? Ali. Não acabou a patrulha. Ainda tem patrulheiros, tem intendentes lá, tem alguns senhores, né? É, mesmo porque não foram todos que morreram ali, né? Na hora que o cara vai e acerta o Mormont, tipo, na verdade eles começam a se bater, né? Parte deles... É, não, ali se dividiu a patrulha, sai em defesa, né? Do Mormont, uh-huh. E a outra parte foi, mas só que tava, que ver como é que eu tava, tem. Eu tava me referindo assim à forma como era, né? Agora, tipo, exatamente. É qualquer coisa jogada, não tem mais um líder ali. É, mesmo porque naquela cena, no, acho que no segundo episódio, que o mesmo, se não me engano, é o mesmo cara que faz a confusão toda, que é o que fica falando na orelha do Sam lá pra ele desistir e tal, e aí o Mormont volta e fala, que dá uma lição de moral, né? Fala, ah, se ele morrer, você também morre, não sei o quê. Tá, ali dava a impressão que, apesar de, como o Derek disse, de ser um bando de gente ali que não tinha muita opção na vida, mas eles respeitavam ainda a hierarquia. Né? Mas é que tem... Eu achei que... O comando. Eu achei que passou meio batido essa morte do Mormont, bicho. Então, mas no livro é a mesma coisa. É importante, né? Ele tá igualzinho a cena. No livro. Assim, na verdade, não. Sim, mas ele conversa. Mas ele conversa com o Sam. A única coisa que ele conversa com o Sam e ele manda o Sam embora. Mas ele conversa com o Sam. Ele manda o Sam fugir. Mas foi outra coisa diferente. É, mas sei lá, achei meio, sei lá, humilhante assim pra ele. Extremamente humilhante, né? Ah, outra coisa, nessa cena também é citado mais um deus, mas só que agora ele se refere ao outro deus, né? É verdade. O Craster, ele cita que é um homem devoto, ele fala assim, eu sou um homem devoto, né? E daí, tipo, você para e pensa, porra, ele é devoto do quê? Porque ele dá sacrifício pros outros. Então, você começa a associar aí que é o deus da luz e o outro deus, que é o fogo e o gelo, né? É o nome das crônicas, é as crônicas de gelo e fogo. É, aí já é muito interessante essa cena. Mas o Craster pelo menos já foi tarde, né? E se vocês notarem, ele não chegou. E agora que ele morreu, que começa a lenda das Amazonas, né? Porque agora sobrou um monte de mulher. É verdade. É, você acha? Tribas, né? Porque. Aquele pessoal. Você acha, mano? Aham. Uhum. Imagina você trancado no castelo, tá aí, quanto tempo? Tu é um patrulheiro. Você tá há um ano é sem, nada, não. Sem ver mulher, por causa que lá não chega mulher. Nossa, daí você... Não, nossa. Vai depender também, porque assim, uma coisa que... Eu não sei se fui eu que não percebi ou se eles não mostraram nesse episódio. E antes que o Yuri que fale, que eu sei, tem a Vila da Topeira, mas nem todos vão pra Vila da Topeira, né? Porque assim, tem dois... Na hora do pega pra capar ali, são basicamente dois grupos. O pessoal ainda que é leal ao Mormont e a galera que se insurgiu. Não fica claro qual dos dois grupos saiu vivo. Porque, teoricamente, eles vão se matar até ficar um deles, né? Então, por exemplo, se o pessoal que se insurgiu, que é mais porra louca, digamos assim, sair então, no mas final eu disso, não vou... pode até ser que role uma festa balzaquiana. Né? Nossa, se for o pessoal que é leão, tu acha que não. Não, mas então, mas não, ali ninguém é presta. É tudo homem, mano. Não tem não mais tem essa, mano. Assim, ó, você não pode fazer isso. Mesmo que eles estiverem do lado ali do... Ah, mas eu presumo que, meu, os caras se insurgiram... Então, mas é que assim, se você reparar... Os brothers in arms deles... Por causa disso. Então, quer dizer que eles levam mais a sério aquilo que eles fazem, né? Então, eu não acredito que... Ah, legal, a gente matou todo mundo, beleza. Agora vamos sair. Ah, mano, mas depois de um mês ali, mano, eu duvido. Então... É. A mulher tá tomando banho ali, tu mas brecha você já e pronto. Ali, aí, nem eram muitas pessoas que estavam falando contra o Mormon. Muitos deles se sentiam ofendidos com o caráter. Mas nada assim muito grande a ponto de querer matar o Mormon. E assim, ali todo mundo começa a sair na mão porque é anarquia, né, mano? Um começou a brigar, todo mundo briga. É um monte de homem junto que não faz sexo. É isso que eles vão fazer. Então, mas dessa cena aí, o importante é que o Sam acaba criando coragem e foge. Coragem naquelas, né? Com a goiva, né? Porque ele sabe que ele vai se fuder, que ele não teve ali, né? Se ele ficar ali, que os caras vão pra cima dele e vão comer ele, não no sentido bíblico. E aí, tipo, ele vai e chama a goiva porque ele sabe que é alguém que conhece o lugar. Então, assim, ele, não sei. Até, mesmo no livro eu tive essa impressão. Até quando ele foi, tipo, ah, vou salvar a mocinha. E até onde ele não foi, tipo, esperto pra ele próprio sobreviver. É, eu acho que, assim, pela... Foi um ato de coragem dele, gente. Vamos aí pro matador. Quiloni pilos lue vale tolvi osinetas inini odrigatas urnei lue dolide prijatas. Tá, a gente puxa pra última cena da que volta da Daenerys. Da Daenerys, que foi a cereja do bolo do episódio, né? É verdade, cara. Essa cena aí foi a cena top e eu tava achando a cena do corte da mão a mais top, meu. Mas essa da Daenerys, ela falando em alto valiriano ali... Tipo, eu comentei até com o Derek. É, então, porque... aí começa a primeira explosão dessa cena. Porque eu tinha uma desconfiança que ela entendia o que o cara falava. Por dois motivos. Tava até conversando com o Derek mais cedo. O primeiro é porque, sei lá, tinha algumas expressões quando o cara falava que sei lá, parece que entregavam. Não sei se era eu que queria acreditar nisso, mas... Sei, em alguns momentos dos episódios anteriores me deu a impressão que ela tava entendendo o que o cara tava falando. É, cara, outra, tu que não se lembra, outro porque... Motivo, porque você leu os dois primeiros motivo, livros. Cala a boca! Calem a boca! Calem a boca! E a outra... Outro motivo é porque... Meu, você tá pegando um exército com 8 mil homens que não entendem a sua língua. Aí há quem diga que fala, ah, mas ela falou que ia trazer a intérprete junto. Sabe? Porra, beleza. Então você tem 8 mil homens que a única pessoa que consegue se comunicar com elas é uma intérprete que nem é guerreira. E que, sei lá, eles podem sair dali, a mulher tropeça, bate a cabeça na pedra e morreu. E aí, você faz o que com os 8 mil caras? Você não consegue falar a língua deles, sabe? Não, que, mas do mesmo jeito que ela também seja... poderia tropeçar e bater a cabeça e morrer. É, não. Ok, mas... Pra você, você quer... Nossa, cara, vocês adivinham umas coisas às vezes, cara. Na verdade, já dava pra vocês perceberem que ela falava valeriano, porque em outros lugares eles já citam deles serem da Alta Valária e de todas as coisas que os Targaryen fazem. Valíria. Exatamente. Eu comentei até com o Derek que eu me segurei muito pra não falar pra vocês que ela tava entendendo tudo que ele falava. Porque ela é do sangue da Alta Valíria. Eu não me lembro. No primeiro e no segundo livro é citado. No livro mesmo não, é citado várias vezes. Na série, onde eles falam isso? Não, isso no primeiro, na primeira temporada é falado. É, na primeira temporada é falado. Que eles são do sangue. Quando eles ele, apresentam. Ela com Viserys, eles são do sangue da Alta Valíria e. É, tipo, tudo isso, tá ligado? Olha só, e no primeiro e no segundo livro. É sempre citado que eles sabem falar valiriano, que é a língua... É, quando apareceu isso no livro, eu já sabia, tipo, já sabia o que estava acontecendo. O latim, né? Eu fiquei quieto porque o Oleno sabia, porque o Oleno é bobo. Mas aí eu não sabia se o Derek, o senhor TV, tinha percebido. É, eu não tinha me tocado. Eu tinha desconfiança pelos motivos que eu falei mais cedo, mas não. Era sempre aquela coisa de será mesmo? Não, eu fui enganado que nem o mestre. Mas de qualquer forma foi muito foda a cena, né? O mais engraçado foi a parada que tá rolando por aí, até o Derek me mostrou. A cena do. Essa cena aí dela falando em alto valeriano pra ele. E a cara que o mestre ali faz, né? Ele... É muito sarro, não, meu. Os dois se olham com aquela cara de essa é minha garota, né? Não, não o mestre ali, cara, ele olha pro lado segurando aquela... Tipo aquela corrente ali, né? Que tá segurando o dragão. Do dragão. E daí ele olha assim, tipo, hã? Tipo, com as duas mãos segurando a parada. É muito hilário, meu. Não, dessa cena eu gostei da... Depois... Que ela dá a ordem e tal, que mostra o comandante e o cavaleiro lá, esqueci o nome. O Jory e o Sir Barstan. Conselheiros dela. É. Que mostra os dois, eles se olham assim com aquela cara de essa é minha garota, sabe? Exatamente, cara. Não. Ah, é, tá. É o que eu tava falando com o Doku. Sobre. A noção de liberdade. De ser livre. Ah, tá. Que achei meio estranho. É, não, que também no livro ela interage mais com o exército, né? Quando acontece todas essas coisas. Primeiro ela dá um nome pra eles, porque eles não têm nome. O exército, cada dia que amanhece, eles tiram o nome de uma cesta. Então você tem um nome só aquele dia e são nomes tipo Besouro Amarelo, Besouro Azul, Caneta Amarela, Caneta Vermelha. E o nome de todo mundo é assim. E uma das coisas que ela faz pra dar uma identidade pra eles e pra dar um sabor mais de liberdade é dar que eles podem escolher o próprio nome. É verdade, eu não me lembro disso. É verdade. É. E ela chega a interagir mais com um lá que ele até escolhe um nome que é assim, tipo, Besouro Amarelo ou algo do tipo, que ela fala, você podia escolher qualquer nome porque você escolheu esse, né? Ele fala, eu tô escolhendo esse nome porque esse nome foi o dia em que eu ganhei a liberdade. Eu escolhi esse nome no dia que eu ganhei a liberdade. E aí ele meio que vira, tipo, um dos comandantes do exército dela e tal. Então, assim, no livro eles têm um pouco mais de identidade. Mas é que nem eu falei pro Derek, mesmo assim, eles não sabem o que é ter liberdade. Pra eles não faz diferença. Então tudo que eles sabem é guerra. Então ela liberar eles também é só uma jogada de marketing aí pra eles gostarem mais dela. Jogada de marketing. Ela leu Kotler, né? É, Kotler nada, ela leu Arte da Guerra. Não, mas assim, eu até concordo um pouco com o Derek de ter sido meio rápido, porque a apresentação que fizeram na série dos Imaculados são aqueles cuja todas as dúvidas foram retiradas. Então, teoricamente, os caras são tábuas rasas, né? É, uma outra coisa... Se você virar pra ele e falar, agora você é livre, é uma coisa que não faria muito sentido, porque os caras não têm a noção do que é isso, pelo que foi apresentar. E aí, de repente, do nada, os caras adquirem isso. Foi introjetado na cabeça dele desde pequeno, isso é intenso. Falar que é livre, não vou saber nem o que é mesmo. Uma outra coisa que não apareceu é que eles não mostram só matando os guardas e tal. Mas no livro eles anarquizaram a cidade legal, porque eles roubam bastante coisa pra financiar a próxima viagem dela. É, porque eles fazem o que ela mandou, né? Quando ela dá ordem, que é pra matar os guardas mas pra deixar as crianças em... As crianças e as mulheres. É. Nessa cidade ela deixa até, não foi comentado, um regente... Um escravo como regente no nome dela. É. Você lembra, Yurik? Uhum, ela ganhou na loteria, né? É. Ela, tipo... Fala. Ela, tipo... Ela destrói tudo, saqueia tudo, mata todo mundo, só deixa escravo liberto. E escolhe um desses escravos pra ser o comandante lá na cidade, pra ela não perder essa conquista dela, entendeu? E como é que o cara vai ser comandante se o cara não consegue nem falar? Não, mas não um escravo imaculado. Não um escravo imaculado, TV. Um escravo, outro escravo, entendeu? Tipo, a Missandei era uma escrava. E como é que eles mataram todo mundo na cidade se tem mulher e filho? Hã? Seu TV, volta a comer. Não tinha um monte de criança lá e mulher? Como é que eles mataram todo mundo? Não, eles matam um monte de gente, principalmente a ala nobre da cidade. Então não fala que matou todo mundo. Não, eles matam todo mundo da ala nobre e deixam os escravos livres, entendeu? É. É, e as crianças nobres não, algumas mulheres nobres não. E de daí ela poderia ir conquistar Carth, né? Não, agora ela vai pra outros lugares, porque aí ela já atravessou o mar, né? Ah, é. Verdade. Eu pensei que eu fiquei, pô, ela poderia conquistar lá a cidade primeira, né? Carth lá? Não, porque ela já tá arrumando pra outros lugares. É que assim, também tá passando bem rápido, então não morre. Ela já tá pegando uma trajetória pra Westeros, entendeu? Uhum. Não, sim. Aí acho que ela vai... Mesmo porque o cara até fala, né, dos navios dela e tal. Agora o maior problema é o fato de ela ter 9 mil soldados em marcha e 9 mil bocas pra alimentar. Como é que faz isso? Então, é por isso... É isso que não mostrou na série. Lá eles saqueiam a cidade, né? E levam muita coisa. Sim, vai durar até Westeros isso? Não. Provavelmente, do jeito que ela é galuda, eles vão... Vai pegando tudo ela que vai é cidade. Parando, né? Em cidades no caminho e... Você quer que eu te fale o que acontece? Não quero que você me fale. Depois você fala, Ninhoff. Ela morre. Ah, isso aí com certeza vai morrer um dia. É, com certeza. A única certeza dos personagens em As Crônicas de Gelo e Fogo é a morte, né? É lógico. Basta é nada, porque tem uns personagens ali, aquele outro Targaryen lá que tá eu na muralha, quero saber puta quem merda. Não vai morrer. Eu quero saber desse chicote que comanda os escravos imaculados. Tá, mas de qualquer forma, depois aparece lá no CGzinho, né, do dragão botando fogo na cidade e tal. Foi a cereja do bolo do episódio. Não, eu queria... E o chicote? Podia ser mais maligno, né, mano? De caveira, assim. É um coelho dourado? Coelho dourado, não, não, cara. Coelho dourado. Puta que pariu. É o símbolo da verdade. Não, é um coelho dourado. Eu vi duas orelhonas. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Arpia de água. É a arpia da cidade. Olha aí, duas orelhas. É coelho. Meu pai. Quem foi que chamou esse cara no podcast, né? Você também tem duas orelhas e não é o coelho. E primeiro que aquilo nem orelha é asa, né, meu? É. Tá, então agora pra fechar, a gente vai manter a tradição aqui, a melhor cena e a nota. Sr. TV. Tá bom, pra mim a melhor cena é difícil, né? Porque dessa vez não apareceu nenhum peito, né? Não teve nada. Mas eu acho que eu vou ficar com do dragãozinho mesmo. A melhor cena. Tem realmente. E a nota? E a cara do mestre quando descobre que eu tá. Né? Fiquei decepcionado. É isso aí. A nota? Nota? Do episódio inteiro? Ah, 4,5. É, Yorick? Ah, eu gostei da cena final e tal, mas pra dar uma diversificada, uma cena que não tem no livro que eu gostei bastante, é a cena do... Quer dizer, duas cenas. Do Varys, né, que quando ele mostra o mago lá, eu achei que ficou bem inusitado, ficou legal. E quando aparece o Dondarion, também gostei bastante. Derek? Ah não, e minha nota... Ah, desculpa. É 4,5 também, de novo. Derek? Peraí, qual que é a... Primeiro nota ou é... A cena e a nota. É... A cena... Pensando melhor, eu acho que eu fico com a da Daenerys mesmo. Que uma coisa que esqueci de comentar... É que... Antes eu ficava ouvindo todo mundo falando sobre o personagem... No livro ser bem mais forte do que na série, né? E que a atriz não tava dando conta, e que era fraca, e não sei o que, né? Mas nesse episódio, tipo, foi outra personagem, sabe? Tipo, eu entendi o que o pessoal falava sobre ela no livro, sabe? Né, ela tava bem... Baixou o dragão ali, né? E a nota... Nota 5. Ah, primeira nota máxima. É verdade, cara. Eu também. Ramon? Eu também, é verdade. Eu também ia dar nota máxima aí, mano. Porque. E justamente por causa dessa cena que pra mim foi foi perfeita aqui. Quando eu comecei a ler isso no livro, assim, eu falei, porra, é agora, mano. Ela tem 9 mil soldados, cara. Tipo, 9, é 8 não mil? Quer dizer 9 nada, mil... né? Porque o Robert tem 20. Tem 80, se não me engano. Não, 50, se não me engano. 50, é, por aí, é. É, o Rei do Norte lá acho que tem 50 mil, tanto que a ideia era juntar os 50 dele com os 80 no casamento. É, mas ela tem 9 mil soldados e 3 dragões, né? Então venha. Sim. É, o dragão acho que vale por 30. Agora, pra mim a cena, a melhor cena do episódio foi a da Daenerys. Tipo, eu até pensei em escolher outra, assim, pra não ficar muito preso ao... Ah, cena final e tal, como o Leno falou, a cereja do bolo. Mas não tem como não, pra mim não tem como não ficar com essa cena, cara. Que foi muito foda. Todo o desenvolvimento da cena, assim, é tipo, tudo, tudo mesmo, o diálogo dela, ela se apresentando, sabendo falar alto valeriano, a cara que o vendedor lá de escravos fez pra ela. Vai estar linkada no post. É, o controle dela, assim, pra ela testar os soldados, né? Vem pra frente, para, não sei o quê. Achei tudo muito foda, a matança dela, o saque da cidade e os dragões voando no final. E a nota é 5, cara. Achei um episódio muito foda, o melhor por enquanto. Uma coisa que você comentou dela se apresentar, que eu esqueci de falar durante o cast que eu ia falar, é que agora vai começar uma das coisas mais chatas de todo o livro, que são as apresentações dela. Que se eles colocarem na série, cada episódio vai perder uns 15 minutos só com as apresentações dela. Uh-huh. Eu sou a Misha, mãe de dragões, nascida da tormenta, filha do não sei o quê, conquistadora das cidades livres e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Vira e mexe eu pulo, cara. Tô lendo, aí aparece ela se apresentando, eu pulo. No quinto livro eu sempre pulava, cara. Eu sempre pulava a apresentação, porque... É um parágrafo inteiro, assim, só de apresentação. Calhamaço fudido, cara. Bom, a minha cena não é a cena final. Achei que ficou uma cena muito foda, muito bem. O CG, o diálogo, acho que foi muito bom. Mas, pra mim, o momento do episódio, assim, que eu parei, voltei, pausei e falei, caralho, foi, até comentei mais cedo, foi a Margaret com o Joffrey indo lá ser saudado pelo povo, mas mais especificamente o que eu disse, né? O olhar que ela dá pra rainha, deixando muito claro que, ó, tô botando minhas asinhas de fora, quem manda nesse galinheiro agora sou eu, e aí ele promete voar muita pena. Então a minha cena, discordando aí dos demais, é essa cena. E a nota também, acho que foi um episódio nota 5. Eu não me lembro de nenhum outro episódio, nem das temporadas anteriores, assim, que eu tenha... Talvez a batalha lá de Blackwater também tenha curtido tanto assim, mas pra mim foi não só o melhor episódio dessa temporada, mas como de todas. Bom, a gente vai fechando aqui o quarto episódio do podcast. Quem quiser falar da sua cena, sua nota, alguma coisa que a gente deixou de falar que devia, deixe um comentário no post ou um e-mail para podcast@locotopia.com.br. A gente vai ou ler aqui ou responder lá mesmo, como a gente tem feito. E até a próxima. Tchau, amiguinho. Beijo, Bi. Since my baby love has been gone. Broken hearted and lonesome too. I sit and cry and I sing the blues. I sit and cry, or I sing the blues. I sit and cry. I sit and I cry. I sit and I cry. I cry. I cry, cry, cry, cry, cry. Oh, and I sing on, I sing on the blues. Oh, I sing on. I sing on. I sing on the blues.